Atenção todas as viaturas na região da Zona Sul, próximas ao Campo Limpo. Veículo em alta velocidade nas imediações do Capão Redondo, sentido estrada do M-Boy Mirim. Tô de passagem, mas não vou perder viagem. Pra correr nessa pista tem que ter coragem. Eu passo por cima de quem tá de crocodilagem. Anos luz à frente, mas não pense que é miragem. Eu jogo em quinta, esqueço a embreagem. Nas ultrapassagens não fecho os outros manos. Só que pé de back nenhum frustra meus planos. Aqui é velha escola, aqui é milianos. De milha em milha, eu chego lá. Só que antes tenho outras quebradas para colar. Meu passo é rápido, tenta acompanhar. Veloz que nem bala, tirei o pé do freio. Nada me para, eu vou chegar primeiro no peão, com os parceiros que também são de ação. Desviando dos buracos que atrasam o lado. Quantos carros nessa estrada eu já vi parados. Não aguentaram o tranco e o motor fundiu. Só que eu passo a mil, esperto no volante. O que mais tem na rua é paranoia delirante. Pique monstrão, pegada robô gigante. Eu domino a estrada que nem o vigilante. Seja ligeiro pra me acompanhar. Se não tem gás, sai da frente, me deixa passar. Se a chave esquentar, eu encaro. Tenho teu semen. A minha vida é uma pista onde eu sou feliz. Não é fácil, mas mesmo assim não vou desistir. Vem para a pista, você também pode ser assim. Eu não vou parar, nem desanimar. O caminho é longo, mas eu vou até o fim. Eu não vou parar, nem desanimar. Mas eu vou até o fim. Se a chave esquentar, eu encaro. Se a curva apertar, não brinco. Se o farol fechar, fico esperto. Acho que eu vou parar, mas não vou. Se a chave esquentar, eu encaro. Se a curva apertar, não brinco. Se o farol fechar, fico esperto. Acho que eu vou parar, mas não vou. Rapidão que nem laser, igual Speed Racer. Eu vim pra vencer e não para perder. De ponta a ponta eu domino a prova. A cada dia sempre numa corrida nova. Deus tá comigo e guia minhas rodas. Comanda meu roteiro e faz minha segurança. Aí eu chego bem e fico a pampa. Guio com certeza, piloto na confiança. Eu não vou parar, vou continuar até o fim, sem desanimar. Sou assim em qualquer lugar. Tá bom pra mim, eu não vou parar. Vou continuar até o fim, sem desanimar. Sou assim em qualquer lugar. Tá bom pra mim. Não tenho medo da vida, pois tenho teu semen. A minha vida é uma pista onde eu sou feliz. Não é fácil, mas mesmo assim não vou desistir. Vem para a pista, você também pode ser assim. Queima o chão, marca asfalto, é nós na pista voando baixo. Queima o chão, marca asfalto, é nós na pista voando baixo. Se a chave esquentar, eu encaro. Se a curva apertar, não brinco. Se não fechar, fico esperto. Acho que eu vou parar, mas não vou. Se a chave esquentar, eu encaro. Se a curva apertar, não brinco. Se não fechar, fico esperto. Acho que eu vou parar, mas não vou. A vida é uma corrida, seja quente, não esfria. Você é o piloto e Jesus é o guia. Ninguém aqui vai parar, eu não vou parar. Tô firme na carreira e quem tentar ultrapassar, vai comer poeira.